Começa agora o programa com entrevistas a pesquisadores e pescadores envolvidos com a atividade pesqueira no Brasil. Apresentação do biólogo Wilson Moreira Júnior. Especial Vozes da Pesca. Canção Caiçara. De onde vens, Patrício, camarada, amigo? Salta da canoa, vem pousar em paz. És dos alcatrazes ou do bom abrigo? De uma das queimadas ou das sanzalás? Vens de Vila Bela, do montão de trigo? Vais a Cananéia? Vais aos Caraguás? Venha, de onde vieres, com prazer te sigo. Vás para onde fores, tu comigo irás. É que em toda a costa, paulistanamente, há só uma família de tão boa gente, que em qualquer momento, teu irmão sou eu. Sem saber teu nome, dou-te meu afeto. E no comunismo, do meu pobre teto, a farinha é tua, todo o peixe é teu. Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar um jantar. Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar um jantar. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. A pinga vem do alambique, Valdomiro foi buscar. Terezinha na cozinha, no peixe com coco tem bom pra levar. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. Antes do peixe tem tiragosto, tem sardinha, tem ostra e atum. Tem manjuba, mexilhão, marisco, tem agulha frita, sirigaiabum. É um peixe com coco, eu vou lá. Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar um jantar. Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar um jantar. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. No tempero tem salsa e tem cheiro, cebolinha, tomate, limão. E tem alho, pimenta do reino, tem coco, dendê, suco de camarão. Vai continuar. Todo mundo afrouxando a correia, cantando e sambando até o sol raiar. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. Terezinha manda convidar, no domingo vai dar um jantar. Terezinha manda convidar, no domingo vai dar um jantar. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco. Especial Vozes da Pesca. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Começa agora o programa Vozes da Pesca, especial Culinária Caiçara. No dia 6 de agosto, foi comemorado o dia de Bom Jesus de Guape, importante festa religiosa de grande relevância para os caiçaras. Como vimos em programas anteriores, os caiçaras são um grupo étnico tradicional do litoral sul fluminense, paulista e paranaense. A Rádio Fiscar e o programa Vozes da Pesca aproveitam a data para homenagear esse grupo e trazer aos nossos ouvintes um pouco de informações sobre esse segmento de nossa sociedade. Hoje abordaremos essa cultura através de sua culinária, que é herdeira das tradições indígenas, europeias e que também apresenta contribuições africanas e nipônicas. Conversaremos com o professor Antônio Carlos Diegues, coordenador do Núcleo de Estudos de Populações de Áreas Úmidas Brasileiras, da Universidade de São Paulo, e as caiçaras Irene Pimenta Paz, de Caraguatatuba, e Neide Palumo, de São Sebastião. Teremos a participação especial de Camila Benjamin, atriz e estudante de Ciências Sociais da Unesp de Araraquara, que nos brindará com poemas e receitas da culinária caiçara. Ouvimos o poema Canção Caiçara, do poeta Martins Fontes, na bela voz de Camila, e ao fundo o fandango Chamarrita, Viola e Rabeca, por Ângelo Ramos e Valdir Martins, fandangueiros de Cananéia. Também ouvimos a música Peixe com Coco, na voz de Clara Nunes e Martinho da Vila. A música de fundo que ouvimos é o fandango Chamarrita, duelo de Rabecas, com Leonildo Pereira e Zé Pereira. Esta música, e a viola, e Rabeca, são do CD Museu Vivo do Fandango, projeto coordenado pela Associação Cultural Caburé. Para darmos continuidade ao nosso programa, conversaremos com o Dr. Antônio Carlos Diegues. Ele é antropólogo e estuda há várias décadas comunidades caiçaras e de pescadores artesanais. Boa tarde, Dr. Diegues. Boa tarde. Doutor, o senhor lançou recentemente um livro sobre a culinária caiçara. O senhor pode falar um pouco sobre o lançamento desse livro? Bom, esse livro, ele mostra a importância da culinária, da forma de se alimentar, de produzir alimentos nas comunidades caiçaras. E eu acho que o primeiro ponto importante do livro é que ele mostra a relação entre a produção de alimentos no espaço caiçara, nas comunidades caiçaras, e o modo de vida caiçara, né? Então, como o modo de vida caiçara, ele se baseia, de um lado, na agricultura, sobretudo da mandioca, mas também da abóbora, do milho, assim por diante, e do outro lado, na pesca. Então, os produtos que são usados na culinária caiçara são resultado dessas atividades, né? Tanto da pesca quanto da agricultura. Então, da agricultura, o elemento mais importante da culinária, sobretudo do dia a dia, é a farinha de mandioca e todas as suas vertentes, né? Quer dizer, tanto na preparação do pirão, quanto na preparação da própria farinha que acompanha todos os pratos caiçaras. E do mar, não é, vem, evidentemente, o que eles chamam da mistura, não é, o prato, sobretudo peixe, mas também alguns crustáceos e alguns moluscos, né? E esses produtos, eles são preparados também segundo a tradição, né? E segundo as mudanças que ocorreram ao longo das últimas décadas, né, entre as comunidades caiçaras. Acho que a primeira mudança é que até talvez os anos 60, não havia praticamente nessas comunidades fábrica de gelo ou produção de gelo. Então, todos os produtos, sobretudo os da pesca, eram conservados pelo sal e pelo sol, salgado seco. Um exemplo típico desse produto e que mantinha essas comunidades vivas é a salga, por exemplo, da tainha. A tainha, é importante que se diga, é praticamente o produto mais importante na pesca caiçara e aquele que entra em vários pratos da culinária caiçara, né? E essa pesca, como se dá no inverno, que é um período em que praticamente as roças estão no seu final, acaba sendo um prato feito à base da tainha, que é fundamental para a sobrevivência caiçara, né? Já no tempo quente, são outros peixes, né, que são também consumidos, muitos dos quais são muito apreciados pela culinária caiçara e muito pouco apreciados pelas populações urbanas. É o caso, por exemplo, da vivoca, né? A vivoca é um peixe que é muito apreciado pela culinária e pelo gosto caiçara, e praticamente inexiste nos mercados, né? Raramente a gente vai ver fora das comunidades caiçaras esse peixe sendo vendido. Então, a culinária em caiçara hoje sofre uma alteração na medida em que esses peixes são conservados também no gelo, né? E alguns dos pratos, por exemplo, o azul marinho, que era exatamente feito de peixe salgado seco e banana, ele acaba perdendo um pouco a importância em relação a aqueles produtos que são conservados no gelo. Um caso típico, por exemplo, é a manjuba, né? No caso de Guape, que é a produção maior da pesca de Guape, é a manjuba. Até os anos 60, praticamente, a manjuba só era consumida salgada seca. E atualmente, praticamente, já não existem salgas de manjuba que davam emprego a um grande número de homens e mulheres na região de Guape-Canané. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que existe uma culinária bastante diversificada e que sofre algumas alterações segundo a área do território caiçara, né? Existem algumas diferenças, por exemplo, entre pratos do litoral norte, então Ubatuba, Caraguá, Paraty, e os pratos de Guape-Cananéia, tanto porque os peixes não são exatamente os mesmos, né? E a tradição, ela não é algo fixo, ela vai se mantendo, mas se adaptando às condições cíclicas, né, em que aparecem os peixes, e também às localidades, né? Então, por exemplo, a mandioca é cultivada ao longo do litoral, as variedades não são necessariamente as mesmas, então a farinha também pode variar um pouco segundo a região. E os peixes também, por exemplo, a sardinha, que é consumida mais no norte, na região de Ubatuba, raramente é consumida em Guape-Cananéia. E a manjuba, que é muito consumida no litoral sul, não existe praticamente como prato no litoral norte. Então, a culinária é diversificada, né? Existe pelo menos 10 ou 12 pratos diferentes a partir da farinha de mandioca e também um número bastante grande, né, de pratos que são feitos à base de peixe. Professor, existem pratos especiais que são dados em ocasiões comemorativas? Existem. Né, existem pratos que são do dia a dia e pratos que são consumidos, por exemplo, durante os mutirões, né, ou durante as festividades, né, e são pratos, por exemplo, que também variam. Por exemplo, um prato que é usado mais em ocasiões especiais é o casadinho de manjuba em Iguape, que é o filé de manjuba, que é feito de uma forma especial. São duas manjubas que tem um recheio no meio e elas são fritas. Existe a moqueca de manjuba e sobretudo variam também alguns produtos que são feitos à base da mandioca, né, que são usados também em festa, né? Os doces não são muito comuns entre os caiçaras, a não ser aqueles que são praticamente consumidos no litoral e mesmo no interior brasileiro, né? O doce, então, de banana, nas diversas variedades, né? O doce de goiaba, de laranja, mas são doces caseiros, né? Então, existem, sim, pratos que são feitos, inclusive, em algumas festas, né? Que são apresentados em algumas festas, como a festa de reis, né? A festa do divino, e muitas vezes esses pratos que são mais apresentados nas cidades, como Paraty e Guape, esses pratos têm uma forte influência portuguesa, sobretudo os doces, né? Então, esses pratos sim, variam segundo a ocasião, mas o dia a dia, na verdade, é peixe, farinha, às vezes o pirão, segundo o tipo de pescado que se consome. Mas existem variedades que são localizadas. Por exemplo, a verdura é um produto muito pouco consumido entre os caiçaras. Né? Eles querem garantir os condimentos, né? Que muitas vezes são cultivados em canoas velhas, suspensas, porque se estiverem no nível do solo, muitas vezes existe, né, a presença de formigas e outros que acabam prejudicando então a produção. Mas é muito raro a gente ver os caiçaras consumindo verdura. De vez em quando algum tomate e cebola, mas não faz parte do hábito e da dieta caiçara. Professor, nos últimos anos os caiçaras vêm sofrendo aí uma forte mudança no seu modo de vida devido à ocupação das áreas litorâneas pela indústria do turismo e imobiliário e também o tombamento das áreas de preservação pelo governo do estado, principalmente pelo governo do estado. Então eles estão muitas vezes impedidos de usar os recursos da floresta. Como é que a culinária ela tem respondido a essas modificações dos caiçaras? Então, eu acho que a limitação maior hoje da culinária e dos pratos vem dessas unidades de conservação, né, que são muito mal planejadas, que acabam sendo impostas sobre territórios caiçaras e que impedem, né, que o modo de vida se exerça. Por exemplo, em muitas dessas comunidades, a própria farinha de mandioca já começa a ser comprada industrializada. Né? Todo mundo reclama, acha que ele é um absurdo, mas existe uma proibição muito formal, né, do cultivo da mandioca. Então, o modo de vida, ele sofre de um lado na dieta, né, que acaba sendo muito mais pobre, né, do que era antes, mas também sofre no modo de vida. Por exemplo, a canoa de árvore, de tronco, sofre muitas restrições em sua construção, né, porque tanto o IBAMA quanto o Instituto Florestal sempre limitam essa produção. Então, é verdade que essas alterações elas acabam influenciando a própria dieta, a alimentação. Por outro lado, como essas populações não podem mais viver nos seus territórios tradicionais, eles acabam sendo empurrados para os arrabaldes, né, a periferia das cidades litorâneas. Cada cidade litorânea tem um bairro que é habitado quase que exclusivamente, mas não só, por populações que são expulsas dos seus territórios. Né? E isso é alguma coisa extremamente grave. A dieta das populações acabam sendo muito reduzidas, alteradas. Né? Eles consomem mais massa, porque é mais barato, tipo macarrão e assim por diante. Mas a farinha, que era assim, um símbolo da cultura, e da culinária, a mandioca, ela ainda é consumida muitas vezes, trazida de fora, e a canoa acaba sendo né, substituída por canoas, né, de fibra de vidro, que tem inúmeras desvantagens em relação à canoa de madeira. Essas famílias que ficam nas periferias das grandes cidades, elas acabam desaprendendo os segredos da culinária ou elas conseguem manter ainda de alguma forma os segredos, vamos dizer assim, a prática então, da culinária tradicional? Depende muito, né? Por exemplo, isso está muito relacionado com a cozinha caiçara. A cozinha caiçara, todo mundo sabe que é o local mais importante de uma casa, né? É ali que está o fogão, a lenha, é ali que a família se reúne, não é? Em torno do fogão, em torno da mesa. E é claro que nas cidades essa cozinha passa a ter uma outra conotação. Né? O fogão é a gás e já não tem a mesma importância que tem nas comunidades de pescadores. Né? Então, essas mudanças afetam, né, tanto o modo de vida quanto o que se consome, né? Os caiçaras acabam comprando nos supermercados como qualquer outro cidadão. Agora, naquelas áreas suburbanas onde ainda existe pesca, porque mesmo sendo despojado de suas terras, algumas dessas pessoas vão para a periferia das cidades, mas continuam exercendo a pesca. Então, aí a cultura e a culinária se mantém mais. Existem casos, por outro lado, né, em que os locais de moradia são tão longe da praia que a pesca se torna inviável. E aí essas comunidades que saem, as pessoas que saem de suas comunidades porque elas estão em unidade de conservação, elas acabam deixando a pesca. Tá certo. E aí o impacto é maior. Tá certo. Professor, muito obrigado. O senhor pode falar um pouco do seu livro, se os ouvintes se interessarem em adquirir e conhecer um pouco mais sobre isso e como fazê-lo? Então, o livro foi publicado pela Dialeto, que é uma empresa especializada em livros de arte aqui em São Paulo, não é? E as informações podem ser obtidas aqui no Nupaub, né? O e-mail é nupaub@usp.br. Ok, professor, muito obrigado. Nada. Agora ouviremos mais uma música e, em seguida, uma receita que representa o universo caiçara: peixe com banana ou caldeirada. Pode lá e eu declaro, mas passa pelo meio, Maria. Banana ou caldeirada. Ingredientes: 1 kg de bagre vermelho, defumado ou seco, 3 a 4 bananas verdes, podendo ser meia conta de madura, 2 cebolas médias cortadas em rodela, alho, sal, pimenta, salsa e cebolinha a gosto, 5 colheres de óleo ou azeite de oliva e água na conta, ou seja, que cubra os ingredientes. Modo de preparo: corte o peixe depois de lavá-lo bem. Numa panela de ferro, coloque o azeite, a cebola, o alho, sal e pimenta. Refogue tudo, acrescentando o peixe e a água. Assim que começar a ferver, acrescente as bananas inteiras e deixe cozinhar até ficar mole, mas sem desmanchar. Por último, acrescente a salsa e a cebolinha. Sirva com arroz e pirão de farinha feito com caldo. Receita de Darsulina Fagundes e Narcida Morim, retirada do livro Fandango de Mutirão, de Maria de Lourdes da Silva Brito. Especial Vozes da Pesca. Acabamos de ouvir a música Marinheiro, cantada, tocada e dançada pelo grupo folclórico Mestre Romão, da cidade de Paranaguá, litoral do Paraná. Falo dançada porque algumas músicas do fandango, parte da percussão é feita com as batidas dos tamancos dos dançadores, e este foi um exemplo. Esta música é também do álbum Museu Vivo do Fandango. E agora faremos nossa segunda entrevista de hoje, com a dona Irene Pimenta Paz, caiçara do bairro de Porto Novo, de Caraguatatuba. Boa tarde, dona Irene. Boa tarde. Dona Irene, nós estamos fazendo um especial para homenagear os caiçaras e tratando da cozinha caiçara. A senhora é caiçara velha aí de Caraguá. A senhora pode falar um pouco dessas experiências que a senhora teve na cozinha? Ah, sim, falar do peixe, né? Sim. Então, o peixe, é assim, a gente cozinha banana separada, entendeu? Sim. E depois faz o pirão e cozinha o peixe. E quando o peixe tá assim, tá cozido, aí fica bom. Ah! Aí pode já servir para comer, entendeu? A senhora faz... hoje a senhora usa fogão a lenha ou a gás? Não, meu fogo eu já usei muita lenha, entendeu? Sim. Quando não tinha gás, mas agora é gás. Mas no tempo da sua mãe... Ah, no tempo da minha mãe só era lenha. Era lenha? É, só lenha. E essa lenha ela pega como? Ah, pegava assim mesmo, no mato, sabe? Antigamente tinha mato, né? Sim. Pra pegar lenha, tudo, a minha mãe ia buscar lenha. E assim... Dona Irene, vocês também, além de peixe, vocês comem vocês também criavam uns bichos aí nos quintais, não era? Ah, minha mãe criava galinha, porco, pato, tudo ela criava. Os outros caiçaras também costumavam criar os animais? Ah, é, tudo. Todo mundo criava. Então, além do peixinho, vocês também comiam outros bichos, né? Ah, comia, não comia só peixe, comia carne também. E a roça? Vocês costumavam ter muita roça aí? Ah, sim. A minha mãe tinha uma rocinha boa, né? Que dava pra colher as coisas pra gente comer. Ela plantava arroz, milho, feijão, café... Entendeu? Sim. Então, a minha mãe comprava só era querosene, né? Que naquela época era de lamparina, entendeu? Sim. E comprava só isso que ela comprava. Nem banha não comprava porque tinha o porco, né? Ela derretia e fazia banha. Uhum. É, isso aí. E pra ter dinheiro pra comprar esse querosene, como é que vocês faziam? Como é que era o trabalho dos caiçaras aí na época? O meu pai, ele levava, assim, naquela época, fazia esteira. Não sei se você já viu falar esteira. Já. Então, minha mãe fazia muita esteira e meu pai levava lá na ilha pra vender. Ah. E eu disse aí... E meu pai também cortava lenha, levava lá na ilha pra vender. O meu pai vivia só disso. Ilha Bela? É, lá era numa ilha lá que comprava as coisas que era. Sim. Ilha Bela lá pra lá, numa ilha lá. Sei que ele vendia as coisas lá. Tá. Ele ia de chata, né? Sim. Então, é isso aí. Ele tirava o dinheiro disso aí. Ah. Ele pegava peixe também no rio e vendia lá, entendeu? Sim. É, É disso aí que a minha mãe vivia. Vocês tinham mandioca também, não? Ah, tinha, é. Lógico, minha mãe fazia farinha, mandioca é dela. Como é que era feita a farinha, dona Irene? A farinha, a minha mãe tinha uma roda, né? Que tinha uma roda, entende? Sim. E ralava as mandioca, entendeu? Sim. Pra fazer a farinha. E daí, ela punha lá aquela massa que ralava, punha num tipiti, né? Que chamava tipiti. E ela punha numa imprensa, lá numa imprensa, com umas pedras, para correr a água da massa. Sim. Aí no outro dia estava sequinha a massa, ela coava e daí ela punha no forno para fazer a farinha. Era assim. E a senhora também ajudou a fazer? Não, eu não ajudei. Nessas coisas nunca fui. Eu só trabalhava, entendeu? Fora. Sim, a senhora já é de uma geração que trabalhava fora. É, isso, que negócio de roça, assim não era comigo, não. A senhora trabalhou aonde? Eu trabalhava na casa de família. Ah, de turista ou de... Ela é turista, ela que vinha lá na Praia das Palmeiras. Você já viu falar, né, Praia das Palmeiras? Sim. Então, lá vinha uma mulher, uma... Que é uma mulher tão boazinha, ela é turista. Sim. Ela foi lá na casa da minha mãe e falar comigo para eu trabalhar na casa dela. Daí eu fui. Ah. Ela queria me levar para São Paulo, sabe? Sim. Para ficar comigo, né? Pra... Mas eu não fui, não, que eu não queria deixar minha mãe, entendeu? Você é nascida em Caraguá? É, hã? A senhora viveu, então, a vida inteira em Caraguatatuba? É, eu vivi toda a vida aí. Então a senhora conhece bem as transformações que os caiçaras passaram? É, que a minha mãe explicou pra mim, falou, né? Sim. Falava assim. Só que eu não sei muito bem, porque eu nunca... Que a minha mãe logo faleceu, né? Sim. Não deu pra explicar direito, entendeu? Sim. Então... Conta pra gente, dona Irene, como é que era preparada a ova da tainha? A senhora pode contar? Ah, sim, a ova. Olha, a ova, ó, quem quer come cozida, quem não quer come frita. Sim. Entendeu? Mas só que frita é melhor do que cozida, né? Sim. Eu não sei porque eu nunca experimentei, porque eu não gosto de ova. Então, o meu filho, às vezes eu faço aqui, eles comem frita. Sim. Tá certo. Que dizem que a ova da tainha é um prato muito apreciado aí no litoral, né? É, e é muito caro também, sabia? É caro? É, muito caro o quilo da ova. Quem quer comprar ova de tainha hoje, compra onde? Ah, minha, no entreposto, aqui tem. Ah. A minha nora tem um entreposto, ela vende peixe, vende camarão. Ah! Vende tudo. E ela compra ou a família dela pesca? O meu filho pesca e ela vende. Ah, tá certo. Dona Irene, eu quero agradecer a senhora pela entrevista, trazer um pouco aqui das informações pro povo do interior do estado de São Paulo sobre a vida dos caiçaras aí do litoral. Muito obrigado. A vida do caiçara é isso aí. Mas desculpe se eu não falei bem, entendeu? Não, que isso, tá ótimo. Eu agradeço porque, assim, o seu marido já deu duas entrevistas aqui pra nós, a sua filha já deu duas entrevistas e agora você também tá participando do Vozes da Pesca, a família inteira aqui no Vozes da Pesca. Muito obrigado. É, mas é bom, né, ter as coisas antigas, né? Sim, sim. Muito bom, pra relembrar. Sim, muito obrigado, dona Irene. Tá, o dia que eu for, aí vocês já lembram, né? Sim, tá certo. Especial Vozes da Pesca. Agora, você, prezado ouvinte, fica com mais uma música no programa Vozes da Pesca. Em seguida, apresentaremos mais uma receita típica da culinária caiçara, o barreado. Não posso te querer ver, não posso te namorar. para 10 pessoas. 5 quilos de carne fresca. 3 ou 4 massinhos de cheiro verde. 1 massinho de alfavaca. 1 massinho de salsa miúda. 500 gramas de toucinho fresco. 3 dentes de alho. Pitadas de cominho. Pimenta do reino moída. De 3 a 4 folhas de louro e sal a gosto. Modo de preparo. Corte a carne em pedaços quadrados, regulares, e o toucinho em fatias finas. Revista a panela de barro nos lados e no fundo, com o toucinho, e coloque a carne e os temperos em camadas sucessivas, até mais ou menos 3 quartos da panela. Deixe cozinhar bem. Quando já estiver subindo o cheiro do cozimento, faça uma massa de farinha de mandioca, água quente e cinza, para barrear a tampa, de modo que não saia o vapor. Deixe cozinhar em fogo médio, de preferência de fogão a lenha, por cerca de 10 horas. A tradição manda que se tome uma pinga da boa antes do barreado. Sirva com arroz, farinha de mandioca, banana e laranja. Receita de Inês Lorena, retirada do livro Fandango de Mutirão, de Maria de Lourdes da Silva Brito. Especial Vozes da Pesca. Acabamos de ouvir uma música, O Galo Canta, apresentada pelo grupo Jovem Fandangueiros de Itacuruçá, da Ilha do Cardoso, município de Cananéia, litoral extremo sul do estado de São Paulo, gravado no álbum Museu Vivo do Fandango, e uma receita na voz de Camila. Agora, vamos à nossa terceira entrevista de hoje, com a caiçara de São Sebastião, dona Neide Palumbo. Ela é aposentada e contadora de histórias. Neide Palumbo gravou o CD Causos Caiçaras e escreveu o livro São Sebastião do Meu Tempo de Menina. Esses trabalhos contam um pouco sobre a história e a cultura dessa gente. Boa tarde, Neide. Boa tarde, Wilson. Neide, hoje nós estamos fazendo um especial para homenagear os caiçaras e tratando da culinária caiçara. A senhora pode falar um pouco pra gente sobre esse tema? Eu posso, com certeza. A nossa culinária é uma coisa muito simples, porque veio realmente da nossa vida simples de antigamente. Antigamente, nós aqui no litoral não tínhamos comunicação por terra com nenhum lugar. As estradas eram péssimas e ainda não existia a famosa Rio Santos, né? Que veio a modificar a vida do caiçara. Então, a nossa comida era o quê? Era a base de peixe. Mas todo mundo pescava. E quem não pescava, comprava seu peixe na própria praia. A hora que os pescadores chegavam com aquelas canoas carregadas de peixe, eles batiam com o remo na canoa para fazer barulho. E a cidade inteira escutava aquele barulho, corria todo mundo para a praia para comprar peixe. Então, na hora do almoço, quem passasse pelas ruas da cidade sentia um cheiro só. Era aquele cheiro de peixe que todo mundo estava comendo. E não tinha pobreza. Todo mundo podia comprar seu peixinho, todo mundo comia bem. Você não via um pobre na rua pedindo esmola. Era uma vida gostosa, era uma vida assim, com simplicidade, mas não havia miséria. Todo mundo tinha seu peixe, todo mundo plantava, todo mundo tinha sua roça, tinha plantação de feijão, tinha plantação de mandioca, porque a comida do caiçara é tipicamente feijão com farinha. E a farinha não pode faltar no meio do caiçara. A farinha é uma coisa que completa a refeição. É feijão, farinha e o peixe, né, geralmente cozido. E mais nada. As frutas que o caiçara come são as frutas que dão naturalmente no mato. Por exemplo, aqui dava, né, porque agora não dá mais, muita goiaba, muita banana, muito abacate e muita mexerica. Então era a complementação da refeição, era uma fruta. Ou para se tomar café, era, quem não podia comprar açúcar tinha plantação de cana, moía a cana e fazia o café. Com cana, né? Colhia o seu café, torrava o seu café e fazia. Não se gastava nada, porque tudo tinha em casa, tudo era plantado, né? E tudo isso não existe mais, né? Acabou, ninguém mais planta mais nada, e farinha também não se faz mais, se compra tudo no supermercado, não se cria nem frango no quintal, porque maioria das pessoas não tem mais quintal, né? As coisas se modificaram muito. A vida do caiçara está muito diferente. Inclusive o peixe está muito raro aqui no canal. Fora do canal, nas praias mais distantes, em Toque-Toque, Juqueí, Paúba, ainda existem cercos, onde o caiçara recolhe o peixe que cai no cerco, né? É um peixe fresquinho, maravilhoso. Mas aqui dentro do canal ficou raro a pescaria. Entendi. Como está a alimentação dos caiçaras hoje? Supermercado. Nós compramos tudo no supermercado. Então a farinha a gente compra de pacote, o frango, aquele frango que já vem congelado, e o peixe são vendidos na peixaria. Então o peixe é caro. Não é todo mundo que pode comer peixe, porque a alimentação do caiçara era peixe todo dia, né? Agora, peixe é assim, uma vez por semana, ou às vezes uma vez cada 15 dias, não tem, né? E o peixe vem de fora, o peixe não é mais aqui do canal. A não ser na Costa Sul, onde ainda, como eu já falei para você, ainda existe os cercos, né? Lá você come o peixe fresquinho. Mas aqui na cidade, onde tem o canal de São Sebastião, não tem mais peixe. Ah, tá. E isso tudo pelo processo de urbanização? Exatamente, né? Pela chegada da Petrobras, das grandes firmas empreiteiras, dos condomínios, da chegada da Rio Santos, tudo modificou-se na cidade. Aquela cidade que eu já descrevi para você algumas vezes, onde eu cresci, não existe mais. Agora nós estamos morando numa cidade completamente diferente. Neide, a culinária caiçara tem aqueles pratos típicos. Então, o azul marinho, o peixe com banana. Esses pratos, eles ainda persistem de alguma forma na vida dos caiçaras? Então, como eu já te falei, antigamente os caiçaras vinham de Santos para festar no Rio de Janeiro. Eles chegavam aqui e queriam comer a nossa comida típica, que eles tinham saudade, que eles tinham aquela lembrança boa de infância. Então, o que eles queriam comer? Era ova de tainha assada na brasa, era um pirão de tainha com banana verde, ou senão um peixe seco com batata doce, sabe? Que eram os pratos que eles tinham na lembrança, aquela coisa boa, aquela recordação gostosa. Então, isso foi se tornando um prato típico da cidade. Tá certo. Neide, você pode passar um prato pra nós aqui no interior, se tivermos oportunidade de fazermos? Guardei a receita do peixe seco com batata doce. O peixe seco é um peixe que é salgado no sol, né? Aí, talvez seja muito difícil vocês arrumarem isso, eu nem sei se peixe de rio existe esse processo de secar no sol. Mas se não tiver o peixe seco, pode fazer com bacalhau, no caso, né? E também deixa de ser um peixe salgado. Então, dessalga o peixe, né, de véspera. Aí você corta a batata doce em rodelas de 1 centímetro, mais ou menos, e reserva. Aí você faz, na própria panela, um refogado. O refogado é a alma de qualquer prato. O refogado é o que dá o sabor delicioso no prato. Aí você põe azeite, alho, cebola, bastante tomate bem maduro e faz aquele refogado gostoso, né? Sal, né? O sal tem que pôr pouquíssimo. Ou talvez nem colocar o sal no início do prato porque o peixe já é salgado. Então você vai colocando na panela o peixe, a batata doce, mais uma camada de peixe, outra camada de batata doce, rega com um pouquinho de azeite em cima e tampa a panela e põe para cozinhar no fogo baixinho, né? Aí fica, vai saindo aquele sabor delicioso, né? E por cima, depois que o prato está pronto, você joga um pouco de cheiro verde, salsa e cebolinha e serve com arroz branco. É delicioso e simples de fazer. E é um prato típico. Típico. Da nossa cultura. Da nossa cultura caiçara. Tá certo. Neide, você é uma contadora de história famosa e sempre colaborando aqui com o programa Vozes da Pesca. Continuando no tema da cozinha, vamos fazer um caos para nossos ouvintes? Então, aqui antigamente, em cada região, cada praia, tinha uma escola. E vinha uma vez por mês um inspetor para ver o trabalho das professoras. Esse caso aconteceu numa praia isolada aqui, que um inspetor chegou de repente e a professora não tinha nada de comida para oferecer para ele, que a professora também comia na casa de um caiçara, pescador. Aí ela chegou para a dona da casa, né, e perguntou: a senhora tem um almoço, alguma coisa para oferecer pro inspetor? Ela disse: ah, lá, minha filha, não tem peixe nenhum, mata grosso, o peixe seco que tinha lá em casa se acabou-se, então o que nós temos lá em casa para almoçar hoje é um tatu que meu filho trouxe do mato, que naquele tempo podia pegar tatu. Aí o professor falou: então é melhor a gente perguntar ao diretor, né, se ele come tatu. Aí ela foi perguntar a ele. Aí ele respondeu: ah, eu gosto muito, aprecio muito o tatu ensopado. Aí na hora do almoço botaram a panela de tatu na frente do diretor e um prato de feijão com farinha. Olha, esse menino, esse diretor comeu tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, limpou a panela, só deixou o cardo. Quando chegou o filho da mulher para almoçar no dia, cadê o tatu? Coitadinho, teve que comer feijão com farinha e o cardo do tatu. Agora, quando tem alguém enganado, todo mundo fala: esse aí tá com o fastio do diretor. Tá certo, Neide. Muito obrigado. Nada, Luiz. E parabéns aí pelo dia de Bom Jesus. Oh, muito obrigada. Pra você também. Tudo bom. Um abraço. Tchau. Obrigada. Tchau. Especial Vozes da Pesca. Bem, nosso programa chegou ao seu final, mas antes, vamos ouvir o que a pesquisadora Alice Branco, em seu livro Cultura Caiçara, Resgate de um Povo, comenta sobre a culinária caiçara, que ouviremos agora na voz da Camila. E assim é a culinária caiçara, variada, criativa, aproveitando de tudo que a natureza lhes dá. Às vezes nos parece tão semelhante a outras receitas também brasileiras. Mas experimentando um desses pratos, feitos no fogão a lenha, pelas mestras mãos de uma caiçara, na casinha de madeira em frente ao mar, podemos aprender todo o valor cultural dessa gente, que apesar de tudo, ainda resiste e mantém seus valores e princípios com pertinácia e sabedoria. Bom, nós ficamos por aqui com nossa homenagem aos caiçaras, através de nosso programa dedicado à sua culinária. Esta foi uma edição do programa Vozes da Pesca, especial Culinária Caiçara. Contamos um pouco mais sobre a história desse segmento do povo brasileiro e de nosso país. A realização é da Rádio Fiscar, concepção e apresentação de Wilson Moreira. Narrações, Camila Benjamin. Na técnica e direção artística, Marco Escrivão. Uma ótima tarde. Para encerrarmos, confira mais uma música escolhida especialmente para esse programa, Papagaio Loiro, com o grupo da Associação de Jovens da Jureia, do CD Museu Vivo do Fandango. Em seguida, mais um poema. Boa tarde a todos. Papai Pescador, Antônio Hugo, São Paulo, outubro de 2006. Pedindo forças do céu, aqui papai de chapéu com o barquinho ia pescar. Aqui de saudade chorávamos, e quanto nos preocupávamos com o papai em alto mar. Ah, paizinho querido, às vezes chegava ferido, noutras vezes bem feliz. Quantas vezes saltitando eu lhe pedia chorando, e contigo eu tanto quis. Sorridente ele saía, passava dias e dias, e eu, contemplando o mar, não via a hora de crescer, só pra ir com você, pra te ajudar a pescar. Hoje, ele está tão velhinho, fica lá no cais sozinho, vendo os navios passarem. Papai voltou a ser criança, preso nas suas lembranças que ensinou tantos remarem. Especial Vozes da Pesca. Este foi o especial Vozes da Pesca, um espaço para contar a história da pesca na voz dos próprios pescadores.